Boa tarde. Toda sexta-feira, entre 2 e 3 da tarde, com essa programação que fala sobre tecnologia, educação, ciência, cultura, comunicação, criatividade, maneiras de interferir na realidade, coisas que a gente quer para essa cidade, futuros melhores. Primeiramente, boa tarde. Nesta sexta-feira de inverno em Ubatuba, previsão do CPTEC INPE para hoje, mínima de 12, máxima de 23 graus. Não parece nem Ubatuba, mas daqui a pouco passa esse inverninho. Aqui é curto. Minha família lá no sul está sofrendo bem mais do que a gente aqui. Previsão para o sábado, mínima 12, máxima 23 graus. Mesma coisa de hoje, parcialmente nublado. Domingo, mínima 10, máxima 22, com predomínio de sol. E a segunda-feira, mínima 10, máxima anos em toda a região. Sendo mais uma programação conjunta entre a Gaivota FM e a plataforma Ciência Aberta Ubatuba, tratando de temas que têm a ver com essas maneiras de interferir um pouco nos futuros, caminhos futuros para a cidade. E o assunto que a gente vai tratar hoje é a educação. A gente começa a programação aqui com o programa Rádio Tech, às 3 da tarde o programa acaba, mas a gente continua na sede da Gaivota FM, no Ubalab aqui ao lado, fazendo um encontro de ciência aberta para tratar de assuntos que têm a ver com educação e pesquisa. E toda sexta-feira, como a gente já costuma falar, a gente faz os encontros de ciência aberta, cada vez com um tema diferente. E hoje, seguindo o tema aqui do programa, a gente vai falar sobre educação. A plataforma Ciência Aberta, que é coordenada pelo IBICT no Brasil, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, faz parte de uma rede internacional de projetos de ciência aberta e colaborativa e desenvolvimento, que está na escola, na EMEI de Norá, e da TECA, que está no Madriglória. E a gente vai falar um pouco sobre educações, no plural, né? Então, falar um pouco sobre educação diferenciada, sobre pedagogias alternativas, e, em particular, o que, que dá para fazer nesse sentido dentro da rede pública. E se implementar pedagogias alternativas em escolas particulares já é um desafio, eu imagino que na rede pública seja ainda mais. Então, queria dar boa tarde ao Henrique. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lini. Boa tarde, Teca. E aos ouvintes também. E, bom, acho que temos hoje um tema importante para a gente aqui na discussão sobre ciência aberta, que é essa relação com as escolas e, mais propriamente, também com as experiências de educação alternativa, de educação democrática, né, que de alguma maneira abrem outros horizontes aí de a gente pensar a educação e a produção de conhecimento na escola, né? A gente costuma muito pensar, né, que a universidade é o lugar de produção de conhecimento e a escola é o lugar onde se transmite, né, o conhecimento selecionado. No entanto, tem um conjunto todo aí de experiências escolares que mostram como que a escola é também um lugar de produção de novos conhecimentos, de novas formas de vida, e que são muito interessantes da gente entender, conhecer um pouco melhor, né? Então, acho que hoje temos duas convidadas aqui para conversar um pouco conosco, relatando talvez essa um pouco a experiência, né, no campo aqui da gestão escolar no sistema municipal, comentar um pouco sobre a experiência das escolas. Também acho que seria bacana para os ouvintes conhecerem um pouco melhor, né, como que dentro, né, do marco legal aí, né, da educação pública, como que há, né, já um conjunto de diretrizes, um conjunto de legislações que apoiam, né, a autonomia, né, escolar, com uma série aí de condições, né, e que há mecanismos também aí disponíveis, né, para a gente de alguma maneira acionar, né, tanto parte da gestão como parte também, acho que toda a comunidade escolar, né. Então, professores, estudantes e famílias também, no sentido mesmo de contribuir, né, para a efetivação aí da escola na sua dimensão mais pública mesmo, né? Então, queria dar as boas-vindas, Dizer que é muito bom para a gente poder fazer essa interlocução aqui. E acho que os ouvintes também ficarão muito contentes em conhecer mais dessas experiências que estão acontecendo aqui em Ubatuba, né? Então, passo a palavra para a Lini e puder contar para a gente um pouco, né, da sua experiência aqui com essas escolas, né? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Teca. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gaivota. O que eu tenho para falar sobre educação é em relação à necessidade que eu me deparei desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na cidade. Cheguei na cidade de Ubatuba, vim de São Paulo, cheguei na cidade de Ubatuba em 2007. E desde esse dia que eu percebi a dificuldade de um professor para poder manter o sistema de pé da maneira como ele se apresenta hoje, o esforço que se faz colocar isso adiante e ter a muito custo uma qualidade que a gente se esforça, que a gente sonha, percebi não. E essa tarefa é impossível. Então, tudo que eu aprendi na faculdade para conseguir colocar em prática perante o sistema que a escola apresentava, eu vi, não, é mais fácil a gente se unir rumo à escola dos nossos sonhos do que manter o que hoje em dia se apresenta. E por que que eu falo que hoje em dia se apresenta dessa maneira? E justamente a Teca fez uma peça de teatro numa semana de educação, na qual ela mostrava que um personagem tinha dormido, tinha entrado de coma durante muitos anos, e quando ele voltava à vida normal, ele ia na escola e ele percebia que todas as outras instituições, todos os outros locais haviam sido transformados. Mas a lousa estava lá, o giz estava lá, as carteiras estavam em fileiras, né? Estava lá o professor sozinho na frente, dono de todo o conhecimento, e aos alunos cabia apenas ouvir e aprender para poder depois tirar a nota, né? Nota, o que que é uma nota, né? Para que essa nota leva quem aonde, né? Então, por isso que eu falo, né, que a questão da transformação da educação, da necessidade de transformar, e essa transformação eu aprendi com os anos, tem 10 anos, né, que eu estou aqui em Ubatuba na rede, eu aprendi com os anos que ela se faz primeiramente dentro de cada um, dentro de cada pessoa, ou seja, revendo a sua própria educação. Há pesquisas que mostram o seguinte, que a gente, depois da faculdade, quando entra na sala de aula, repete exatamente o que aprendeu na escola, na época em que estudava, né? Isso é um ponto muito desafiador que faz com que a gente passe a olhar a formação de professores como um ato revolucionário, né? Os HTPCs da escola pública, eles são espaços que têm que ser muito bem cuidados. Eu, como diretora da escola, me preocupo com isso. O que, que é HTPC? HTPC é horário de trabalho pedagógico coletivo. Né? Só vai saber realmente quem os professores que estão ouvindo que é HTPC. Me desculpa, HTPC, horário de trabalho pedagógico coletivo, é uma reunião semanal, né, que os professores eles são remunerados para poder estudar, para poder planejar. É uma conquista relativamente recente, né, da educação, e em relação a outros espaços, em relação a outras instituições, a educação sai na frente por ter esse horário remunerado para os professores poderem, né, se preparar, para os professores poderem estudar. Agora eu vou passar para a Teca. Municipal já há 29 anos e trabalhei 14 anos com educação infantil e trabalhei 13 anos como gestora da Escola Madre Glória. E na Escola Madre Glória a gente começou a desenvolver um trabalho diferenciado. Quando eu fui para lá em 2001, a escola já tinha uma pegada diferente, né? E aí em 2010, final de 2010, eu conheci José Pacheco. E aí José Pacheco escolheu a nossa escola, né? Foi uma das escolas que ele se encantou. E a partir dali a gente começou um trabalho diferente, né? Quem é José Pacheco? José Pacheco, ele é o criador da Escola da Ponte, né? De Portugal e mundo inteiro, né? E a Escola da Ponte é onde existe um trabalho diferente, né? Um trabalho onde a inspiração é outra, é um trabalho onde os alunos não tem classe, não tem série, não tem sinal, né? Não tem várias coisas, é diferente, é um trabalho diferente. E a gente, na verdade, o Ubatuba, a gente se inspirou. O trabalho que a gente faz no Madre Glória é uma inspiração, né? A Escola da Ponte é uma inspiração para a gente. A gente não pode dizer que é igual, porque não existe nada igual. Cada realidade pública é uma escola onde nós temos na faixa de 500 alunos. E a gente começou com esse trabalho devagarinho, né? Aí eu fiquei na direção 13 anos. E a gente conseguiu chegar ao ponto de realmente tirar a série, tirar as classes, tirar sinal, tirar fila. Houveram algumas mudanças. A escola é dividida por núcleos. A gente tem o núcleo de alfabetização, iniciação e pesquisa. Esses núcleos, eles não são, são feitos de acordo com o que a criança avança. Porque você muitas vezes tem uma criança que está no terceiro ano, né, formalmente, mas ela tem todo um desenvolvimento, ela é toda à frente do tempo dela, ela não precisa ficar ali esperando, né, chegar para ela poder desenvolver. Não, a gente põe, né, vamos lá, vamos para a pesquisa, vamos pesquisar. Isso é uma sequência, então? São núcleos, né, a gente divide por núcleo. O núcleo de alfabetização é a criança que logo que chega, né, no comecinho, que ainda não sabe ler, não sabe escrever, então ela está aprendendo. E aí depois vai para a iniciação, onde ela já começa a desenvolver e começa já a iniciar nas pesquisas. A gente trabalha com pesquisa, né? O núcleo de pesquisa trabalha mais forte com pesquisa. A gente faz roteiros, onde a criança, na verdade, é a criança que cria seus roteiros. Quando ela chega na pesquisa, você pergunta para ela, o que você quer pesquisar? Ela fala para você, eu quero pesquisar sobre tubarões. Daí ela vai, monta o roteiro de tubarões dela e faz toda a pesquisa em cima disso, em notebook, em livros, em tudo. E aí, ao final da pesquisa, ela apresenta. Ela monta PowerPoint, ela monta cartaz, ela apresenta do jeito que ela acha que ela pode apresentar. E a gente sempre põe um desafio. Toda pesquisa tem um desafio que a gente dá, né? Qual é o desafio? O desafio é você criar uma música, é você criar uma peça de teatro, é você... sei lá, montar um PowerPoint. A apresentação é o desafio. E aí eles montam. A gente está lá essa semana com algumas crianças que apresentaram algumas coisas. E tem umas que vão apresentar essa semana que vem sobre a cultura africana. Então eles estão fazendo já suas roupas, montando, porque eles estão fazendo desfile de roupas africanas. Então eles estão montando as coisas. Então assim, o que, que eu entendi que voltando para a sala, né? Porque eu saí da direção ao final de 2014 e voltei para a sala em 2015. Eu estava falando exatamente isso para a Aline, né? Que eu entendi que é possível. Não é um sonho de um louco, né? Não é um sonho, porque era diretora, então você tinha as ideias, achava que a gente tem que fazer. Não. É uma coisa que pode dar certo. E qual que é a faixa etária dos alunos do Madre Glória? No Madre Glória, a gente atende alunos na educação infantil, né? Que são alunos de 4 e 5 anos, alunos do primeiro ao quinto ano, que são aí que vai de 6 a 9 ou 10, né? É o Fundamental 1. E à noite que temos EJA, lá no Madre Glória, né? Temos EJA lá. Antes a gente tinha da primeira até a oitava série, agora já foi tirado isso de nós também. Então a gente só tem até a sexta série. Não, saiu acho que quinto e sexto, a gente só tem sétimo e oitavo, só os anos finais do Fundamental 2. E no EJA vocês também usam essas metodologias? Não, ainda não. No EJA a gente teve um tempo que a gente estava tendo a possibilidade de fazer assim o trabalho, né? Foi um tempo que deu para a gente dar uma continuidade até com o EJA, que ele era dividido por... Não era núcleos, mas eram como... Como é que é que eu falava? Eram os blocos, né? E aí não era como é também, era diferente. A gente tinha aula de sociologia no EJA, tinha várias coisas. Música, teatro, tinha muitas coisas. Mas isso, o planejamento coletivo, mas isso tudo caiu por terra por conta das políticas públicas aí, né? Aí já é outra situação. É, acho que seria bacana talvez comentar também para a gente como que foi nessa implementação e as dificuldades, né? Então, assim, a Aline comentou um pouco a questão da formação de professores. Eu acho que frequentemente há realmente um desconhecimento, né? Quer dizer, da maneira como a gente pode organizar tanto a prática, né, de ensino, organizar o currículo, organizar a gestão da vida escolar, não é? E, ao mesmo tempo, a gente se confronta com uma série de dificuldades que tem a ver com a forma como a escola, né, e a relação da escola com a Secretaria de Educação, enfim, todo o aparato, né, administrativo está colocado, né? Então, quer dizer, talvez contar um pouco para a gente o que vocês identificaram aí como essas as dificuldades, né, que estão colocadas e um pouco os caminhos que foram sendo construídos, tanto com os professores, porque entendo que é um processo aí que envolve, né, um engajamento coletivo, né, de todo o corpo docente, e ao mesmo tempo um processo aí de negociação bastante sofisticado com aquilo que é, digamos, o aparato todo, né, administrativo e tal, que frequentemente tem uma dificuldade de olhar para essas experiências de uma forma mais acolhedora, não é? Então, vamos lá, peraí, como assim não tem série, né, série 1, 2, 3? Quer dizer, a gente vê lá na LDB, enfim, se a gente vê as diretrizes curriculares, não há nada que obrigue que exista, não é essa divisão. No entanto, é uma dificuldade muito grande para fazer diferente, né? Então, acho que pode ser legal comentar um pouco sobre isso. Conforme diz o ditado popular, a única pessoa que geralmente costuma gostar de mudança é o bebê quando faz cocô, que quer mudar as fraldas, né? Então, trabalhar com educação é trabalhar constantemente com uma quebra de paradigma. Essa quebra de paradigma, ela é muito mais interna do que externa. Como você colocou, Henrique, a legislação, por enquanto, ela nos dá bastante liberdade. A autonomia que a gente precisa, ela está assegurada na LDB e até mesmo na Constituição, né? Como a nossa responsabilidade, que gera também a nossa autonomia da escola e a participação da sociedade, né? Que também tem e precisa participar para que haja esse interesse do aluno. Quando a Teca coloca o projeto de pesquisa, o que move a criança, aquele interesse que ela vai querer aprender sobre os dinossauros, porque ela gosta dos dinossauros, também é aprender sobre o que faz sentido para ela na vida fora da escola, né? Unir a escola com a vida é abrir a porta da escola para a comunidade poder aprender. Como o Pacheco já me disse, o José Pacheco, você traça um raio em torno da escola, né, de 6 quilômetros, e aí você tem, então, uma comunidade de aprendizagem, uma aldeia, né, como o que aquele ambiente em volta da escola propicia de aprendizagem. E isso é o currículo. Tem outra, já que eu já citei a fala da fralda, tem uma outra que eu aprendi também, acho que com a Cláudia Sigou, é o seguinte, o pai, ele pode avisar, tem que avisar, né, para a escola, o que é que faz sentido para a família, o que faz sentido para a aprendizagem, né, o que aquela comunidade precisa, qual tipo de cidadão que tem que sair daquela escola pública, né, qual é o projeto pedagógico daquela comunidade. Então, aí vai a minha metáfora, a minha comparação. Se o agente leva o carro no mecânico, a gente avisa para o mecânico qual que é o barulhinho que o carro está fazendo, né? E quem é que vai saber consertar? Vai ser o mecânico, mas a gente tem que avisar qual é o barulhinho. O barulhinho que a criança dele está fazendo, o que que precisa? E participar da escola, não precisa falar como é que vai aprender, porque a gente, enquanto professor, a gente estuda e a gente precisa ser responsável e ter a valorização para isso, mas a gente precisa sim da participação dos pais, né, falando que barulhinho é esse. E a questão da interferência na realidade, ela passa por aí, né, da união da sociedade com a escola para a gente poder mudar a realidade, né, para a educação fazer sentido realmente e a gente mudar para rumo à sociedade que a gente quer. Agora, não é só a educação, né? Mas é a educação também, de muita, muita importância. Enquanto não houver autonomia para a gente ter esse rumo claro, a gente não constrói a sociedade que a gente quer. Enquanto houver um currículo pronto, que todo mundo é obrigado a cumprir, não existe sujeito. Sujeito de aprendizagem, ele não pode ser construído. Imagina essa frase: o menino chutou a bola. Se o menino é o sujeito, a bola é o objeto porque foi chutado. Você não constrói o sujeito, porque senão, se você constrói, o sujeito já vira objeto. Então, a educação tem essa delicadeza. Tem essa delicadeza de fazer nascer a nossa cidade, apesar dos obstáculos. Eu vejo que ela está muito adiantada, porque os professores da rede, eles têm consciência, eles têm criticidade, eles sabem o que eles querem, eles merecem respeito e valorização. A valorização é um passo importantíssimo para a gente poder chegar na qualidade do ensino, né? Lini, tem legislação municipal também, falando sobre autonomia, assegurando a autonomia, como é que funciona? Em 2013, passou uma lei na Câmara, né, já na gestão do Maurício, que faz com que, garante que as escolas tenham autonomia para poder gerar projetos alternativos de aprendizagem, mas esses precisam ser aprovados pelo conselho e pela secretária. Eu ainda acredito, Felipe, que a LDB ela é ainda mais abrangente nesse sentido do que essa lei. Mas, de qualquer maneira, Ubatuba apareceu no cenário nacional, né, como uma cidade que teve a iniciativa de ter um Abriglória, como a Teca falou, é um projeto que tem bastante visibilidade nacional, e o projeto Araribá, que eu tive o prazer de ser coordenadora em 2010, de pedagogia alternativa, né, que tem exatamente esse objetivo que eu estou falando, é a participação da comunidade, o empoderamento da comunidade, e que consiga, junto com todas as outras instâncias do bairro, melhorar a qualidade de vida do entorno da escola. Se a educação pública não servir para isso, ela fica como um banquete que a gente está morrendo de fome embaixo dele. Porque falar que, não, vamos aprender a ler, vamos aprender a escrever, é importantíssimo. Mas sem essa visão da transformação, visão da consciência social, a gente não está usando a escola da maneira como ela pode ser usada. Ou seja, empoderar a comunidade ao seu entorno. A gente tem um diagnóstico que eu acho que é comum tanto aqui a plataforma Ciência Aberta quanto a outros projetos com os quais eu estou envolvido, que é o fato de que Ubatuba tem um grande problema de comunicação, né? Então tem muita coisa que acontece na cidade e que muitas pessoas que poderiam se interessar não sabem. E eu confesso que, assim, eu conheço o projeto do Araribá há alguns anos já, mas o Madriglória foi há alguns meses que eu fiquei sabendo que também tinha. Então isso eu acho que é um sintoma de uma coisa dessa cidade em particular. E eu acho que, assim, tem muita gente que está escutando a gente agora, aqui na rádio, que provavelmente não fazia ideia, que provavelmente já ouviu falar, né, da Escola da Ponte, do José Pacheco, de experiências que tem em São Paulo, de escolas particulares que tem por toda a parte do mundo, mas que não sabia que em Ubatuba tem essas experiências e que são experiências dentro da rede pública. Então, assim, eu acho que tem uma pergunta que eu faço, que ela é bem ampla, que é: as pessoas que têm interesse, como que elas podem fazer para saber mais, se elas podem visitar, se elas podem ajudar, se elas podem tentar pensar em como que traz isso para a escola do bairro delas também, para a escola das crianças delas. E aí eu tenho uma outra pergunta, mas acho que eu deixo para depois, que essa já vai dar pano para manga. Eu acho assim, eu concordo com a Aline em algumas coisas e eu discordo em algumas. Mas como porque eu estou numa outra posição agora, né? Agora eu sou professora. Né? Então é uma outra posição. Você como gestor, você está numa posição, e como você como professor, você está em outra. Em Ubatuba, o gestor, ele é refém. Queira ou não, ele é refém da política pública, da situação. Então ele é refém. Então algumas coisas ele não pode, ele tem que se privar. Né? Mas eu como professora, assim, o que eu percebi, no tempo em que eu fiquei na gestão, nós quebramos paredes lá na escola. para quebrar duas paredes, porque o espaço precisava, pelo trabalho que a gente desenvolvia, a gente precisava quebrar paredes. Para a gente quebrar duas paredes na escola, a gente teve assim, que fazer um movimento com os próprios professores. Assim, teve que ter uma convergência de sonho, de ideia. Aí chamamos o secretário da época, chamamos e tal. E aquela luta mesmo, para que a gente conseguisse quebrar. Bom, finalmente conseguimos quebrar, abrimos espaços. Então, a sala ficou ampla, ficou outra coisa. Cada passo que a gente dava, ou cada situação que a gente fazia, é todo um lado burocrático gritante, né? Então, assim, essa autonomia que a gente fala e que ela é linda, né? Ela nem sempre ela é verdadeira. Né? A LDB, ela assegura que a escola ela pode fazer qualquer mudança, você pode criar nos horários, você pode mudar, você pode fazer tudo. E se você parar para pensar, a escola, ela não vive pelo aluno. A escola, ela vive em função do professor. Um dia eu perguntei para meus professores, por que vocês entram 7h30 da manhã? Pela criança? Você entra 7h30 da manhã na escola pela criança? Não, você entra 7h30 da manhã na escola, porque você precisa sair meio-dia e você já tem que dar aula em outro lugar. Não é pelo aluno. Alguém já perguntou para o aluno, filho, que hora que você quer entrar na escola? Ninguém pergunta, ninguém quer saber disso. Né? Então, na verdade, a gente vê que todo o sistema, quando a gente vai numa reunião de gestor, quando a gente vai numa reunião de professor, tudo gira em torno das nossas decisões, não daquilo que o aluno realmente está querendo. Né? Então, assim, eu entendo que existe ainda muitas dificuldades. A gente ainda, quando ela fala do termo de autonomia, nós começamos com o termo de autonomia na Escola Madre Glória. Nós escrevemos o termo de autonomia, tanto nós quanto a Araribá, não foi? E mandamos para a Câmara Municipal. E lá na Câmara Municipal houve toda uma mudança, teve uma emenda que o termo de autonomia só poderia... Até ali o termo de autonomia dava autonomia para que as escolas pudessem funcionar pedagogicamente, financeiramente, da forma que elas achassem que poderia. Mas lá na Câmara foi feita a mudança de que foi feita uma emenda onde só o termo de autonomia ele era de acordo com o que a escola poderia desenvolver um trabalho diferenciado de acordo com o conselho de escola, mais autorização do secretário de educação. O que você fez? Se amarra. Aí você já amarrou, né? Então, assim, essas situações, então a gente vê que não é uma autonomia, que é uma coisa velada ainda, né? Autonomia você terá, a gente não tem nem autonomia pedagógica. Eu, como professora, posso falar isso. Lá na escola que eu trabalho, na escola onde eu fiz todo esse movimento, hoje, como professora, eu não tenho autonomia pedagógica. Para eu conseguir desenvolver o trabalho, continuar com o trabalho que eu acredito dentro de um espaço, é sofrido, não é fácil. Não é fácil porque a própria gestão está amarrada a uma situação. Então, eu acho que é meio complicado. Mas qual foi a pergunta? Desculpa, você tinha feito uma pergunta e eu respondi e falei outra coisa. Então, a pergunta que eu fiz antes foi como que as pessoas de outras localidades de Ubatuba, que estão envolvidas com outras escolas, que têm as crianças em outras escolas, podem saber mais, ou mesmo que não tem crianças envolvidas, as pessoas que não estão diretamente envolvidas tanto com o Madrigal, podem saber mais e podem, inclusive, se oferecer para ajudar. Claro, porque isso eu acho que são experiências que elas têm uma repercussão bastante grande fora de Ubatuba, e aqui eu acho que poderiam, inclusive, contar com mais ajuda, inclusive para dar essa força política, eventualmente, de garantir mais autonomia. Exatamente. Né? A escola Madre Glória e a Escola do Araribá ganharam um selo, né, de escola inovadora e criativa no MEC. Nós ganhamos esse selo, foi esse ano que veio. E, assim, a ajuda, ela é sempre bem colher onde... Isso aí é uma coisa antiga, a setorização sempre teve na cidade, né? Então, sempre teve essa autorização. Mas, infelizmente, ainda não dá para... Eu moro aqui no Itaguaí e quero pôr meu filho lá no Madre Glória. A gente ainda não consegue muito isso, né? Consegue, já consegue? Então, a questão da setorização é uma dessas leis, entre aspas, que não tem lugar escrito nenhum, mas que os bons costumes fazem com que a gente siga. Então, é sempre bom desconfiar disso, né? Porque dessas leis que não estão escritas. A questão é, se você quer colocar o seu filho no Araribá, ou quer colocar o seu filho lá no Parque dos Ministérios do Madre Glória, não há necessidade de apresentar comprovante de residência. Isso é uma convenção, mas pela lei mesmo, que eu falo, desconfiar dessas leis que não estão escritas em lugar nenhum, mas que é uma convenção. você tem o direito de escolher, né? Quem gostaria de conhecer mais é indo até lá ou ligando na Secretaria de Educação e pedindo o telefone da escola, né? Que o telefone da Secretaria de Educação é 3834-4450, né? Você pede o número da escola, do Madre Glória, né? Escola Madre Glória, ou no Araribá, é o nome da escola não é Araribá, o nome da escola é Escola Sebastiana Luísa, né? E assim, esses projetos como esse, eles são passíveis de acontecer em todas as escolas. O professor Pacheco, ele fala que precisa de três pessoas interessadas, né? Você faz um tripé e vai contagiando os outros ao seu redor. Isso tem a ver com a pergunta do Henrique, a questão das barreiras, né, que existe. Então, quais são as dificuldades? Nunca vai ter a coletividade inteira decidida a revolucionar, a transformar. E por quê? Porque isso significa repensar suas ações, significa abrir mão, significa se perceber incompleto, né? Isso não é todo mundo que está disposto a fazer, mas vale a pena. Esse movimento é um movimento essencial na educação. A educação sem isso, ela não é uma educação verdadeira. Eu queria perguntar também, nesses dois casos que a Aline conhece do Araribá e a Teca está contando aqui do Madre Glória, como que se deu essa recepção pela comunidade, tanto os alunos quanto os pais dos alunos, e se existe essa sensação, como que lidam com a sensação que eu acho que deve surgir nos alunos de que eles têm uma coisa diferente quando eles conversam, sei lá, com o primo que está em outra escola e tal. Como que aparece essa dinâmica da diferença dessas pedagogias aplicadas, né, nesses dois casos aqui em Ubatuba, dentro da comunidade, especialmente os alunos e os pais? Dá trabalho. Dá trabalho. No começo a gente teve que chamar os pais, né? Na verdade, eu fazia isso todos os anos. A gente chamava os pais e a gente mostrava todo o trabalho que estava sendo feito. E quando a gente começou, a gente chamou os pais e mostrou a ideia, né? Mostrou a ideia, falou que a escola funcionaria dali para frente em período integral, ela ficaria mais tempo com os filhos deles também. A gente mostrou toda a ideia. E aí, no começo, vem um monte de dúvida, né? A questão dos conteúdos, mas meu filho vai aprender menos, meu filho vai aprender mais, como que vai ser? Porque na escola que o primo do meu filho estuda não é assim. E, né? Então, tem toda essa... Mas o que a gente foi fazendo? A gente foi ganhando a comunidade devagarzinho, né? Não dá para você chegar também, né? Na verdade, a gente fala, eu aprendi isso com a Cigô também, a gente fala que a gente trocou o pneu com o carro em movimento. Então, assim, foi devagar, a gente conversando com a comunidade, fazendo a comunidade entender. E, assim, hoje a gente percebe, por exemplo, os pais dos meus alunos, a gente faz um acompanhamento, porque é um trabalho muito sério, e você não pode usar a criança de cobaia, né? É uma coisa muito séria o que você está fazendo. Qualquer mudança, você tem que ter muita segurança no que você está fazendo. Então, assim, você não pode usar o aluno como cobaia. Então, foi devagar. A gente foi falando com os pais, contando mais ou menos como é que funciona, devagarzinho. E cada vez fazendo uma mudancinha, né? Acabava o ano, a gente falava, olha, pro ano que vem vai ser assim, assim, mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Até que a gente conseguisse realmente fazer uma grande mudança. Mas foi tudo, assim, bem devagar. A gente não teve... A gente teve muita dificuldade no começo para eles entenderem, porque sempre faz a comparação. E a gente tem uma outra escola no bairro, né? Que é uma escola também de ensino fundamental 1. Então, sempre tem o trabalho. Isso a gente acha bacana. Na escola Sebastiana Luísa, que fica no Araribá, bem pertinho de Caraguá, a Secretaria de Educação, em peso, até o bairro, tentar acabar com o projeto, falando, né, que tentam fechar a escola realmente, a comunidade se uniu com uma força que conseguiu barrar o poder público. Então, eu acho que momentos como esse, eles precisam ficar mesmo eternizados na nossa memória para a gente perceber isso que eu falo, de trazer a comunidade para a escola, de fazer empoderar a comunidade, porque eles sim conseguem falar mais alto do que qualquer política pública, eles sim conseguem ditar as regras, né, da política de qualidade, que é para que serve a política, né, exatamente para isso, para melhorar a qualidade de vida da gente? Tem um monte de perguntas, vou lançar algumas, assim, vocês podem comentar talvez duas, ou escolher um pouco, né, qual delas. Acho que uma primeira pergunta é sempre um pouco olhando também para os estudantes, né, como que você observa, Teca, a passagem deles, né, depois eles saem do fundamental e vão, né, seguir adiante numa outra experiência, se você tem algum retorno deles, já tem, enfim, alunos que já passaram, né, por todas as séries aí do fundamental e que agora estão entrando no próximo nível e que aí encontram uma outra experiência escolar, né, acho que seria legal. Também, sim, um pouco na direção do que o Felipe perguntou, gostaria de saber também se vocês poderiam indicar, né, para os ouvintes, um pouco quais são os caminhos que estão disponíveis hoje para os pais, para a comunidade escolar, para os professores também nas escolas e também para os estudantes, para de alguma maneira fazerem, digamos, valer os seus espaços de participação democrática na gestão da vida escolar. Porque a gente sabe que existe conselho, não é? Existe legislação para grêmio, né? Inclusive para ensino fundamental, não é? No entanto, essas coisas muitas vezes não estão, não são de conhecimento, não estão disponíveis ou estão de uma forma muito burocratizada e as pessoas não conseguem efetivamente participar, né? Então, talvez valesse a pena apontar também quais são, digamos, os caminhos que, de alguma maneira, eles existem, não é? Mas não estão, muitas vezes, ativados, não é? Pela comunidade escolar e que podem ser um caminho, muitas vezes, de um pequeno grupo de professores ou um pequeno grupo de familiares daquela escola, daquela comunidade, que podem, de alguma maneira, começar a abrir, né, essa portinha para iniciar um processo de uma educação mais democrática. Né? As escolas, todas as escolas da prefeitura, elas são obrigadas a colocar no calendário escolar as datas de reunião da APM do Conselho de Escola. Muitas vezes, por um motivo de praticidade, elas se unem, a APM e o Conselho de Escola. De início do ano, legalmente, precisa ser feita uma assembleia, onde são eleitos os membros que vão participar. Né? E agora, como nós temos o PMDD, que é o Programa Municipal do Dinheiro Direto na Escola, a participação da comunidade ainda está mais legitimada, porque se não houver as reuniões com os pais para poder fazer ata, onde eles opinam como vai ser usado esse dinheiro, né, que é do Programa Dinheiro Direto na Escola, é justamente isso, é dar autonomia financeira para a escola poder gerar a sua vida financeira, né, sempre sem esperar que esse dinheiro venha, por motivo tal, ou X ou Y. Então, assim é que se dá a participação da escola, né, por essas reuniões, participação da comunidade na escola, por essas reuniões que já estão no calendário. Então, vale a pena, sim, se informar sobre as datas, né? Mesmo que não faça parte do grupo ali, né, que é eleito, da Constituição, da APM ou do Conselho, é possível participar das reuniões e ter voz e ter voto, sem estar obrigatoriamente com o nome na lista de membros ou não, né? Eu vou responder a sua primeira pergunta sobre esse retorno que a gente tem das escolas para onde vão os alunos da gente. É muito legal, porque assim, a gente recebe... Quando eles vão para outra escola, normalmente eles abrem uma turma só com os alunos da Escola Madriglória, né? Ali na Escola Celestino ou ali na Escola Idalina. Então, eles abrem uma turma só com os alunos da Escola Madriglória. E a gente tem duas professoras que são da escola e que trabalham nessas escolas. E elas trazem para a gente esse retorno de como estão os alunos. E o que elas ouvem, assim, falar muito, é que os professores mesmo falam que eles são diferentes. Eles são diferentes. Eles falam que eles são diferentes, que eles têm um jeito diferente de trabalhar e tal. Aí eu falei, bom, eu quero ver isso de verdade. E aí eu fui substituir ano passado numa escola do estado para onde foram alguns alunos do Madriglória. E realmente, a gente percebe a diferença. Assim, as crianças chegam, fica esperando, né, do professor. Eles chegam, eles já pegam o que tem que fazer e já começam a fazer. E quando você trabalha com pesquisa, você não tem que esperar o professor. Cada um pesquisa alguma coisa. Não dá para o professor ficar, né? Então você tem que se virar. E esse saber se virar, eles vão levar para a vida inteira. Né? Esse saber, essa autonomia, eles vão levar para a vida inteira. Né? De pegar um livro, de buscar, de procurar saber. E eu lembro, e muitos deles voltam para contar para a gente como é que está. Eles sempre vêm para contar para a gente como é que estão acontecendo as coisas. Né? Ah, porque a gente está lá, porque a escola é isso, aquilo. Mas aí eles começam a contar como é que eles fazem. E um deles até contou para a gente que um dia, no primeiro dia de aula, eles chegaram e eles mudaram toda a sala, toda a estrutura da sala. E as salas do estado, elas têm mapas de sala, né? E eles mudaram toda a estrutura da sala. Aí disse que a professora entrou na sala e falou assim, mas de jeito nenhum, a sala tem que... Aí eles perguntaram, mas por que que ela tem que ser assim? Por que que tem que ser desse jeito que você quer? Não, porque menino não pode sentar com menino. Mas por que que não pode menino sentar com menino? Não, mas a gente resolveu aqui com o grupo que a gente quer organizar a sala desse jeito. E aí ficou aquela discussão, até que eles conseguiram convencer a professora. E o que eu acho mais bacana é que, assim, a gente faz as assembleias. E nas assembleias a gente discute os assuntos da escola. A gente discute os assuntos que tem qualquer assunto da escola, né? O desperdício da merenda, todas essas coisas. Só uma pergunta, podia, acho que, explicar um pouco como que é essa ideia da assembleia, quem que funciona de maneira paralela, quer dizer, como que ela também se relaciona com essas outras institucionalidades, né? As assembleias são feitas pelos alunos, lá no Madre a gente fazia com os alunos, com os professores, aí com os professores não, com todos os funcionários da escola. Porque o interessante é que todos participem, todos são educador, desde que faz a merenda até o gestor, né? Todos. Então, a gente fazia essa assembleia com todos. Né? Isso é um dispositivo que qualquer escola pode fazer. Né? Aí você coloca lá as suas reclamações, as suas felicitações, né? o que você acha que foi bom, o que você está reclamando, né? quais são as suas sugestões. Então, a gente fazia, sempre fez assim, e dava muito certo. E com os alunos a gente fazia também. Com os alunos a gente faz ainda, até hoje. A gente junta os alunos, eles fazem uma equipe que é a equipe que conduz a assembleia. A gente não faz nada. Nesse momento, todo mundo é igual. Não tem o professor, o gestor, todo mundo é igual. Então, conduz, eles montam a equipe, faz uma eleição do grupo que vai conduzir a assembleia. E aí, ali também são discutidos todos os problemas que afligem as crianças, né? E no tempo que a gente fazia, a gente tinha um grupo de mães. Esse grupo de mães, a gente montou um grupo de mães e fazia um bate-papo toda semana com esse grupo de mães. Para quê? Para que elas entendessem o trabalho, porque quem fica no portão? São elas, né? Não somos nós, são elas. Então, elas ficavam no portão e eram elas que traziam as sugestões, as críticas, as reclamações de todos. Aí a gente trazia aquilo e, diante daquilo, a gente fazia um estudo e daí a gente passava novamente para a comunidade. Então, tinha esse trabalho que era o que fortalecia a escola, né? A comunidade, ela é a grande força da escola. E se a gente não ensinar isso para as crianças já desde pequeno, ano passado nós tivemos uma experiência que foi, assim, muito complicada, que os meninos fizeram uma assembleia junto com as meninas, todo mundo fizemos uma assembleia, por conta da quadra. Eles queriam usar a quadra e elas queriam usar a quadra. Os meninos queriam e as meninas queriam. Aí fizeram aquela discussão lá da assembleia e tal, tal. Não, então vamos resolver em assembleia. Vamos. Aí levamos para a assembleia e tal. Então ficou resolvido o quê? Um dia o menino, um dia as meninas. E no dia das meninas elas vão usar o campo de grama e tal, tal. Beleza. Só que daí a gestão discordou. Não, não está certo isso daí. Tá errado, não pode, não é assim que eu acredito, não é assim que tem que ser. Aí o menininho levantou e falou assim, bom, se é para você resolver, então a gente não precisa mais ter assembleia na escola. Quer dizer, ele não teve 9 anos. 9 anos. Se é para você resolver, então a gente não precisa mais de assembleia. Aí ela repensou, aí na hora ela parou, poxa, né? Ela falou, não, então tá, então vamos sentar de novo para conversar. Quer dizer, é essa troca de você falar com um adulto e você ter um argumento, isso você vai levar para a vida toda, né? Então, quando eles vão para outra escola, eles vão sabendo argumentar. sabendo se posicionar, sabendo falar aquilo que incomoda, sabendo se impor, né? E tendo argumento para isso, que eu acho que é o mais legal. E essa diferença, ela é percebida. Os professores percebem, né? E na questão da aprendizagem, eles também percebem uma diferença. Porque eles são diferentes, acaba sendo diferente. Você abre, né? É muito mais amplo o que eles aprendem. Não é só o básico do português e a matemática, mas é amplo, é uma coisa muito ampla. E acho que isso é bem legal. Eu só vou fazer uma intervenção aqui para quem está ligando agora. Você está escutando Rádio Tech na Gaivota FM, 104.9 MHz na região central de Ubatuba. Gaivota.fm.br, ao vivo para todo o planeta. O programa hoje fala sobre educações, no plural. E a gente está gravando, vamos colocar daqui a pouco a gravação na internet. A gente está com a Line da EMEI de Norá e a Teca do Madre Glória, falando especialmente sobre experiências de educação diferenciada na rede pública de ensino aqui de Ubatuba. A gente está indo para o final do programa, então eu queria fazer um pedido para a gente tentar um pouco encaminhar e pensar um pouco essa história, que é uma conversa que a gente começa hoje, e a ideia é que toda sexta-feira a gente continua com os encontros de ciência aberta por aqui e vamos começar uma pesquisa sobre educação na cidade, educação em Ubatuba, para identificar o que já foi publicado sobre educação. A gente aqui da plataforma Ciência Aberta vai tentar fazer esse levantamento. E o que poderia ser estudado em termos de educação, pedagogia alternativa, educação diferenciada aqui na cidade de Ubatuba e na região. Então, acho que a gente passa mais uma rodada para a Teca, para a Aline e para o Henrique aqui, e daqui a pouco a gente vai ter que encerrar o programa, mas é um assunto que acho que daria para muitos programas, a gente pode tentar continuar na sequência nas outras semanas. Bom, eu gostaria de finalizar colocando para todo mundo que escuta a responsabilidade que a educação representa na vida, né, dos pais e na nossa própria vida, né? A educação é uma tarefa eterna, né? A gente se educar, a gente prestar atenção qual é o tempo que, quanto mãe e pai, a gente dedica para o nosso filho, que isso vai reverter em muitos louros no futuro, né? E deixar aqui meu depoimento de que eu, como profissional, me encontrei, então, nesse momento da minha vida, na educação infantil, né? Que a educação infantil, ela tem uma abertura que eu particularmente vejo muito, muito superior ao do fundamental, que ainda está muito engessado, né? Então, acho que o fundamental tem muito a aprender com a brincadeira da educação infantil, com a diversão da criança na educação infantil. Isso não significa desprofissionalizar a escola, mas significa desescolarizar a escola. Existe um movimento, quando o Felipe fala de várias educações, da educação livre, né? Existe também a escola sem muros, e existe até a desescolarização, que são pessoas que não levam os filhos para as escolas. Eu não sou desse movimento de não levar os filhos para a escola, porque eu prefiro lutar pela educação pública, mas eu sou pelo movimento de pensar na desescolarização da escola, né? Para que ela seja, assim, um espaço de criatividade, para que ela seja, assim, um espaço de construção de autonomia e de formação de sujeitos, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. E é isso, gente. Foi um prazer enorme. Obrigado, Lili. Eu quero agradecer também, porque é bom a gente ter voz, né? É bom a gente poder falar um pouco. E, assim, dizer que a Escola Madre Glória, a gente está lá, né? O telefone da escola é 3833-6400, a diretora é a Valéria. E, assim, quem quiser ir lá visitar, conhecer o trabalho que a gente desenvolve, a gente está lá todo dia de manhã, das 7h30 até meio-dia. E para a gente é um prazer poder falar um pouquinho do que a gente faz, poder falar um pouquinho do trabalho e dizer exatamente isso. Acho que a Aline falou uma coisa muito séria aí, que a família, né? A família, ela é o grande, é o que move, né? É a família que vai mudar a cara da educação, é a família que vai mover para que as coisas aconteçam. Então, assim, que se fortaleça isso, né? Que a escola possa se fortalecer, mas já numa outra pegada, né? Porque a gente já está num outro tempo. não dá mais para ficar ensinando que a babá é do bebê, né? Não dá mais para ficar ensinando assim, porque a gente já está num tempo em que uma criança de 4, 5 anos, ela já sabe digitar um monte de coisa no celular. Então, não dá para você pensar que é dessa forma que você vai aprender. Então, eu só agradeço mesmo. Muito obrigada aí vocês pela oportunidade. E que venham outros para a gente conversar mais sobre isso. Henrique? Queria também agradecer a presença, né, da Aline, da Teca. E fiquei aqui, né, um pouco... Na verdade, quando vocês estão falando família, aí eu estou entendendo que vocês estão falando de uma coisa um pouco mais ampla, que é a constituição dessa comunidade escolar, não é? Então, isso um pouco fazendo parte aí da toda a construção, né, dessa experiência da educação. Porque acho que tem um pouco, acho que um movimento hoje, que acho que ele vai no sentido que me parece totalmente contrário a tudo isso que vocês estão falando, não é? Que é também muito apoiado, às vezes, num discurso da família, dos valores, né, de uma moral que está no âmbito da vida privada e que quer se colocar, né, para dentro, interferindo ali de uma forma assim, trazendo uma moral, né, e uma e formas de vida, né, que acabam gerando, na verdade, quase que um retrocesso da experiência democrática da escola, né? Então, acho que hoje nós estamos muito preocupados, né, com, digamos, um conjunto de iniciativas aí, né, que se apresentam até com propostas legislativas em vários estados e no âmbito federal também, né, em torno de uma ideia de um movimento, né, chamado a Escola Sem Partido, né, como se houvesse educação que é neutra, né, como se houvesse uma educação que não é portadora de uma visão de mundo, né? Então, assim, na verdade, acho que todas as experiências aí que vocês estão relatando, elas interrogam justamente isso, dizer, olha, aqui, quando a gente inicia um processo educativo, a gente participa da fundação de um novo mundo, né? E a experiência de educação e do aprendizado exige a possibilidade da imaginação, que, por sua vez, exige a prática da liberdade, né? E, quer dizer, então, essa experiência de fazer democracia na prática, ela acaba sendo fundante, né, da própria condição de um aprendizado autônomo, não é? E acho que isso é uma luta, né? Então, nós estamos num momento em que acho que é muito importante e bem-vinda o relato de vocês, porque ajuda um pouco a gente a disseminar, não é, essas iniciativas, né? Então, queria novamente agradecer e esperamos que tenhamos outras oportunidades, né, para seguir nessa discussão aí. Valeu. Teremos, é isso aí. Então, boa tarde, a gente fica com Rádio Tech na Gaivota FM. Semana que vem a gente volta, sempre trazendo essas pautas de tecnologia, educação, cultura, ciência, criatividade, comunicação, como que a gente interfere no planeta, no mundo, como é que a gente muda o futuro da cidade de Ubatuba para fazer futuros mais abrangentes, mais inclusivos, democráticos, justos, divertidos, inovadores. Ficamos aí com o restante da programação da Gaivota FM. Obrigado pela audiência. Quem estiver escutando o programa, se interessou por debater educação, vem aqui para o estúdio agora, na Esteves da Silva 147, Shopping Peruíbe. A gente vai continuar até o VIA para entender quais são essas iniciativas de educação diferenciada que existem aqui na região. Valeu, até mais. 104.9 Gaivota FM.